2 mil pés, ajuste 1014, em forma estabilizada. 2614. Gol no 397, chame centro Recife, no 251, alterno no 3325. 251 no 3325, gol no 397, obrigado. Autorizado, chama pronto para o táxi, 35486. Ali, mantém. Autorizado, pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, 7 nós. Ele pousa no 7, é BR. Vento, por gentileza? 130 graus, 7 nós. Obrigado. Whisky Foxtrot, November, solo aos 4 quadros, libere a direita, chame solo no 219. Ah, em 1219, colega. Whisky Fox November, bom dia, qual parte? Eu falo parte, né? Da EDPA. Gente, inicie curva à direita agora, ingresse na Alfa e chame para ingresso na Juliette. Mantenha tá com o seu hotel, Olimpo 01. Para o táxi, 4, total 45, do 9, 10, 1, 1, 8, 5486, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 04, bom voo. Negativo, mantenha a posição, o Olimpo 01. Então, é o 260. Tá passando, sendo bastante travado. No 260, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 629. Autorizado, pouso na 10, 260. 1983, decola aos 46, chame controle 198, bom voo. 198, bom. Pode guardura? Salvador, muito bom dia, gol no 93. Gol no 93, contato radar, submantendo 340, saída da... Israel, para o 340, sem restrições, gol no 93. O azul 4207, após de juros, está autorizado, dona. Ok, pode ser a turma 4207. Né, 61140, chama centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2685, 6140. Correio, muito bom dia. 25486, está na ponta de espera, aproximando, comando 2 a 0. Firme, 23, mantenha a posição. Descida até 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 por 1014. Vai reprovar uma agora, de 4207. Tráfego ali, mantém. Olimpo 01, autorizado o cruzamento pistão no 028, reporta a Delta, liberando. Positivamente, 260, solo 49, libera direito, chame solo no 219. Direita 219, no 260. ...486, após a rolagem do TAM, o senhor ali mantém. Olimpo 01 vai prosseguir o táxi via Alfa após Juliette, Pátio, Índia, devido à restrição da taxi Alfa e impraticabilidade entre a Juliette e a Índia, e no ponto de espera chama a torre 186. 1014 no ajuste, bom voo. Afirmativo, Alfa, Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera 1086. Solo Salvador, o voo no 260. Tendo no 1510, o senhor está autorizado a chamar a Torre Salvador, na frequência 118, décima meia dúzia. 186, mantendo 1510, grato, meu óbvio. Torre Salvador de Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. É, passará 2 milhas da 17, Romeo Oscar. O azul 4207 tem condições de interceptar por meios próprios? Afirmativo. Informa que tem condições visuais com terreno. Se nos permitir, a gente já aprova aí o externo. Gente, aguardando alguns instantes. 5486. Combinado, então. Duas antes do externo vai interceptar. 4207. Afirmativo, está autorizado agora 2.000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado. Formará estabilizado, 4207, 2.000 com 1014. Então, Pat 5, hangar da EBT, tenha um bom dia. 1014, inicie redução para 200 nós. Ok, 3.014, reduzindo a 3198. Salvador, bom dia, TAM 3602. TAM 3602, contato radar da colagem, suba para nível 300, sai da El. Da El 300. 486, livre decolagem, pista 10, vento na centena 79. Matango, hotel Lima Tango, prossiga. Três 198, desça para 2.000 pés, ajuste 1104, informe o final do procedimento e LS construir. Comandante estabilizado, 3198, desça para 2.000 pés. Azul 4207, inicie redução para aproximação. Está 2 mil marcador externo, completo final e chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 18,62, 4207, até a saída, obrigado. Tá lá. Diga. Quilombo, meu Oscar, autorizado pouso, pista 17, vento 110 graus, 79. Lembre, pouso 17, Romeu Oscar. Trip 5486, decola 53, chame controle 19,8, bom voo. 19,8, até já. 500 pés, condições visuais, ajuste a altímetro 1014, no corredor forte, não tenho contato radar com sua aeronave, informe a 20 milhas afastado de Salvador. Salvador, boa tarde, 3 agora na frequência 1251, alterna 13325. Recife, 2 alterna 3325, boa, 93. Trip 5486, contato radar na decolagem. Subo para nível 200, saída a mão. Ok, para o 200, saída a mão, possibilidade de explodir algo. Está autorizado, Alvo. Obrigado, Alvo. Liberando próxima direita, bom dia. Pouso 4207, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 89. Livre o pouso, pista 10, azul 4207. Estabilizando o localizador, tá? 3198. 3198, desde o marcador externo, completo final, chame torre na frequência 118, décima meia dúzia. 18,62, bom dia. Prossiga. Remetida devido a aproximações no setor norte, tá ok? Perdido. Circuito de baixo com curva à direita e vira aproximação. Tá vindo a mão da frente. Isso mesmo, ali mantém. Libera a direita, chame solo 1219. Boa demais, obrigado. Olimpo, só uma curiosidade, qual é o equipamento, o tipo de aeronave dos senhores hoje? O tipo de aeronave está aproximando? Não, do Olimpo, da FAD, é a curiosidade do azul. Ah, tá, do azul, é o P3. Traduz pra nós. Bom, Salvador, bom dia, tá 3198. Olimpo 01, livre decolagem, pista 10, vento 110 graus, 79. 3198, para seguir a aproximação, aguardando apenas a rolagem do P3, pode autorizar o pouso. Aguardando, tá 3198. O 4207, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, o portão 08, 4207, obrigado. 198, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 7 nós. Pista 3, 198. Frequência 251, alterno 3325. Tango, distância para Salvador. Tá visual para o tráfego que acabou de decolar. Tá visual, está no travesso de Jauá. Ok, para o cruzamento do eixo da pista 1028, sou chama em torre na frequência 118, décima meia dúzia. 118, meia dúzia, maravilha. Bravo, Hotel Lima Tango, a intenção é pôr direto no pátio? Negativo, senhorita. Vai fazer um sobrevoo até o centro histórico, o farol da barra, centro histórico. Tá 2 minutos para. Uns 3 minutos para o cruzamento da pista da 28. São 3198, solo ao 59, libere direito, chame solo no 219. Direito ao 219, 319. Só passou no momento, por favor, o Hotel Lima Tango? Então, só confirmando, tá 500 pés? Tá 500 pés, senhor litoral, tá no travesso por aqui. Afirmativo. Prossiga via linha do litoral, informe pro cruzamento do campo. Vamos lá para o cruzamento do campo, Antônio Matan. 98, bom dia, tá aqui a Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, deixa eu lá ver. Permaneça fazendo espera no farol de Itapuã? Afirmativo. Ciente, está autorizado, Olimpo, chame para livrar o farol de Itapuã e prosseguir para o toque arremetida. Me chamará, Olimpo. Vou solicitar que o senhor permaneça a 1.000 pés, tá ok? Afirmativo, não prefere. Hotel Lima Tango, estou visual com tráfego, pode estar autorizado o cruzamento do campo. Prosseguir via linha do litoral. Senhora, por gentileza, 1 minuto aqui nessa posição, bom no sobrevoo, apoie e chama para o cruzamento. Tá ok, está autorizado, Hotel Lima Tango, chame para o cruzamento então. Grato, Tango. Para cruzamento, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango está autorizado, prossiga via linha do litoral. Tango, obrigado. Matango, para informação, está com elétrica do P3 da Força Aérea fazendo um sobrevoo ali no farol de Itapuã, a 1.000 pés, pode prosseguir a 500, tá ok? Ok, vai prosseguir a 500, está visual com a aeronave da Fábio, Hotel Lima Tango. Gente. Olimpo 01 é a Torre Salvador. Chega na sua escuta. O helicóptero Hotel Lima Tango vai prosseguir via linha do litoral até o farol da Barra. Tá ciente do seu tráfego e tá mantendo 500 pés, tá ok? Ciente, 01. 486 está autorizado voar direto Lençóis no nível 160. Direto Lençóis 160, tá, muito Hotel Limatão cruzou o campo, prosseguindo agora para o centro de centro histórico, né, que já vai, chama agora o controle em 198. Em dia November Alpha, chame torre 118, décima meia dúzia. Hotel Limatão é a torre Salvador. Prossiga, descarte para o de Itapuã, observando a aeronave da FAB. Afirmativo, vai transferir agora para 198, tá ok? Sim, eu transfero, Limatango. 2 Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, bom dia. Autorizado final da 17, informe final de 2 milhas. Autorizado final, informará afastado 2 milhas o November Alpha. Limatango está ciente do Força Aérea sobrevoando próximo a farol de Itapuã? Viva Alfa mesmo, Limatango. É preciso prosseguir para sobrevoar no farol da barra, que é o do litoral. Ciente, está autorizado via litoral, informe farol da barra sobrevoando, mantendo a separação com o tráfego formado. Tá. Olympus 01, está autorizado para seguir para a final da 10. Informe na final da 10. Reportando na final, Olympus 01. Olympus 01, o senhor teria condições de interceptar como se fosse uma final de 5 milhas, um pouquinho mais afastado? É, 4 milhas eu consigo. 4 milhas, perfeito, tá ótimo. Torre Salvador, afastado 2 milhas do November Alpha. November Alpha, pouso autorizado 97, vento 130 graus, 79. Tente livre pouso, o índio November Alpha. Base para final, Olympus 01, no baixado e travado. Olympus 01, ciente, autorizado toque arremetida, vento no 20 graus, 79. Livre toque arremetida, 01. Índice 486, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1288, de acordo. Olimpo 01, o tocão remeteu ao 09, com curva pela esquerda, agora pode ser pela esquerda. Reporte para girar base. Pegando vento pela esquerda, reportar para girar base, Olimpo 01. Afirmo, o solo foi o 010, autorizado backtrack, reporte libera na pista. Girar base, Olimpo 01. Autorizado, Olimpos. Girar base e o toque arremetido. Vento 120 graus, 79. E o toque arremetido, 01.